estreia no estádio é um estandar. Fama pendurada na parede do quarto, subindo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono Sete, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui na nossa programação. Tem muito assunto hoje, vamos falar do Campeonato Brasileiro que tá pegando fogo. Vamos falar do novo líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar também de Copa Paulista de Futebol, tem muito assunto. E sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Muito bom dia para você, aliás, professor. Muito bom dia, Léo, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí por todas as exposições que a Rio Vox coloca através da mídia, através da internet, dos aplicativos. Um bom dia a todos nesta manhã, tarde de quinta-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês todas as últimas informações do mundo esportivo. E participa com a gente, manda mensagem para cá no 997591384, 997591384, ou liga para cá, 3493-7100. Estamos no ar, vamos começar com a agenda do final de semana no futebol e no esporte rio-pedrense. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico samba é nóis. E olha como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol negou. A técnico samba trocou Neymar ego. Muito bem, amanhã, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, comemoramos 192, eu não me recordo o número exato, quase 200 anos da Independência do Brasil, né? E temos alguns torneios tradicionais aqui no Esporte Rio Pedrense, como por exemplo o torneio de malha. Já jogou malha, professor? Joguei muita malha. Eita, tem torneio de malha no campo localizado ali na Avenida Prefeito Donato Marino, atrás do Hospital Municipal São Vicente de Paulo. Tem aí o tradicional torneio de malha, será realizado a partir das 9 da manhã. É bom chegar um pouquinho mais cedo, às 8 horas, faz a inscrição no local e você pode ganhar prêmio, lembrando, nas categorias individual e dupla. Você ganha prêmio aí. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar ficam com os prêmios na malha. Pra quem não sabe, professor, como que a gente explica o que é malha pro nosso ouvinte mais juvenil? Malha é um jogo onde se computa ponto, né? Tem o pito, tem a malha. Se você derrubar o pito, você ganha mais. Se você parar embaixo do pito, é mais ponto. E assim vai até chegar a vitória. Joga aí dupla, joga simples, um contra um. Mas é um jogo muito interessante e gostoso de se jogar. Portanto, aqueles que não teve oportunidade ainda de jogar uma partida de malha, tá aí a grande oportunidade de comparecer no torneio lá amanhã, assistir, fazer inscrição e quem sabe participar do torneio de malha aí. E quem sabe pega gosto e vão entender que é um esporte também muito praticado aqui no Brasil, viu, Léo? E dá pra gente falar que a malha, ela tem alguma semelhança com a bocha, professor? Ou... Muita semelhança com a bocha, é claro que o instrumento são diferentes, né? Uma é bola e o outro é uma malha mesmo, que desliza sobre a areia, sobre o terreno, sobre a cancha, não é isso? Então, mas é um esporte hoje muito praticado, inclusive faz parte até dos jogos aí da terceira idade, jogos regionais, enfim. Hoje nós temos equipes de várias cidades aí que jogam o ano inteiro, que joga participando do torneio de malha regional, estadual, portanto é uma atividade muito bem praticada e com torneios aí de grande respeito aí a nível de estado, viu, Léo? Muito bem, então um campeonato de malha no campo, atrás do hospital, localizado na Avenida Prefeito Donato Marino. Você vai encontrar o campo lá, que é tradicional aqui na cidade, né? E a partir das 9 da manhã. A partir das 8, tem abertura do torneio de futebol 7 de setembro lá no Poliesportivo. Temos 10 equipes que participarão desse torneio, né? E a partir das 8h30 já tem bola rolando, viu, professor? 20 por 20, vai ter trio de arbitragem, troféu para campeão e para vice, parabenizar o pessoal do Canabres, que tá fazendo um excelente trabalho e movimentando o campo, né? Tem campo, tem jogo todo fim de semana, tem torneio, tem treino pra molecada, parabéns mesmo ao pessoal do Canabres. A partir das 8h30 tem meninos do Poli Pavilhão 9. 9h20 tem o Audax enfrentando os haitianos, olha só. Às 10 da manhã tem União Cearense e Esperança. Às 10h40 tem Interior Paulista e Lapurga. E às 11h20 tem Canabres e MDC. E a partir daí teremos aí os jogos eliminatórios. Então, 10 equipes participando do torneio 7 de setembro no Poliesportivo, professor. Muito bom, parabéns a todo o pessoal lá do Canabres que está envolvido na organização do torneio, aproveitando muito bem o feriado nacional de 7 de setembro e vai colocar lá muita gente se divertindo e correndo atrás da bola. Parabéns a todos e que o torneio possa ter o sucesso que os organizadores pretendem, que é transcorrer tudo na mais perfeita ordem e um dia de lazer e recreação para todos que gostam desta modalidade tão querida e amada aqui por nós brasileiros. E a bola não para no final de semana também, professor. A partir das 8 horas da manhã, no sábado, dia 8 do 9, tem Festival Infantil e Futebol Society no Clube de Campo de Rio das Pedras. E na parte da tarde tem Campeonato Amador de Futebol no Estádio Municipal Massu de Cury, às 14 horas, com Democratas e Amigos, clássico aqui do futebol rio-pedrense, e Canabres e Barcelona, jogo às 16 horas. E no domingo, cedinho, às 8 da manhã, na área de lazer, Genati Soave. Para você, Rio Pedrense, deve estar perguntando, onde que fica isso? Genati Soave é o nome da bica. Bica é área de lazer, Genati Soave. Então, acontecerá a terceira etapa do circuito de corridas, professor Miguel Salles, terceira etapa do campeonato de corridas aí, que ocorre em 4 etapas. Então, a penúltima etapa aí do campeonato, na área de lazer, Genati Soave, na bica, a partir das 8 da manhã, a largada. E pelo Campeonato Amador de Futebol, no Estádio Municipal Massu de Cury, temos às 8h45 da manhã, Bar do Pachá e Balacubaco, jogo válido pelo Grupo A. Pelo Grupo C, se eu não me engano, às 10 da manhã, tem Interior Paulista e Quebrada. Às 14 horas tem RA Unidos e Cataguá, e às 16, a equipe do Amaral enfrentando o MDC. Então, olha só, agenda lotada de esporte para quem gosta, viu, professor? Da malha até o futebol, da corrida até o futebol de novo, professor. Pois é, muito bom saber que tem atividade para todo gosto, né? Portanto, é um final de semana aí que todos aqueles que gostam de praticar esporte têm aí as suas atividades para fazer e passar um final de semana agradável. Portanto, vamos respeitar as regras dos respectivos jogos, das competições, e saber que o mais importante é competir, é participar, praticar esporte. Vai ter que ter um vencedor, mas todos aqueles que participam e que fazem atividade física são, por natureza, já vencedores. E a partir de agora o nosso assunto é Copa Paulista de Futebol aqui no Rio Vox Esporte Clube. Fica com a gente. Copa Paulista de Futebol, nona rodada da competição, que vale vaga nas competições nacionais, Série C, aliás, Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vencedor e vice têm oportunidade de escolher a qual competição que é jogar aí dessas duas, né? O grupo 2, tivemos partidas aí, a Ferroviária tropeçou na terça-feira, empatou em 1-1 com o Red Bull Brasil, e esse resultado ajudou muito o Nhoquim, viu, professor? Tivemos também outro empate, o Rio Claro empatou em 1-1 com o Desportivo Brasil, e para completar a trinca dos empates, professor, o 15 de Piracicaba empatou com o Noroeste por 2-2. O Norusca saiu na frente, abriu o placar no começo do jogo, com 3 minutos o Noroeste já abriu o placar, mas o 15 empatou ainda no primeiro tempo com o Cássio Gabriel, que tá jogando muita bola esse moleque aí, e no segundo tempo, começo do segundo tempo, virou o jogo com o Marcelo Fernandes, mas acabou tomando um empate quando a gente achava que não tinha mais jeito, né, professor? Quando a gente achava que o 15 ia deslanchar, que tava com controle do jogo, o Noroeste empatou o jogo. Resultado não é dos melhores, mas se fica de alento, professor, o 15 continua com a segunda colocação do grupo B, atrás da Ferroviária, que tem 17 pontos, e à frente do Desportivo Brasil. 15 tem também 10 pontos, a mesma pontuação do Desportivo Brasil, que está na terceira posição. A Inter de Limeira está na quarta colocação com 9 pontos, Red Bull também tem 9 na quinta posição, e o Claro 7, Noroeste, 6 pontos ganhos. O próximo desafio do Alvinegro, professor, é também em casa, no sábado, às 16 horas, contra o Desportivo Brasil, e aí é confronto direto. Quem vencer fica muito perto da vaga para a próxima fase. Professor Mauro Fernandes, o que a gente pode falar da partida de ontem entre 15 e Noroeste e do próximo desafio do Nhoquim? Realmente o 15 jogou um primeiro tempo muito ruim, tanto é que acabou perdendo, tá tomando gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O time não conseguiu jogar uma boa partida. Aí no segundo tempo parece que o Kleber conseguiu entrar dentro da cabeça dos jogadores, né? E conseguiu chacoalhar o jogador e voltar no segundo tempo bem melhor. É outro time totalmente diferente, um time que foi para cima, conseguiu o gol do empate, virou o jogo, jogou o tempo inteiro dentro do campo do adversário, fez 2-1, poderia ter feito 3-4-1, exigiu do goleiro, bola na trave. E realmente o jogo estava no segundo tempo tão fácil que o 15 nem se preocupou em guardar o 2-1. Estava muito mais preocupado em fazer 3-1 do que guardar o 2-1. E num desses contra-ataques aí acabou tomando o gol de empate e terminou assim. Depois entrou o desespero, aquela coisa toda, e não conseguiu. Mas o resultado, a rodada foi boa para o 15. Poderia ter sido melhor com a vitória, né? Mas o 15 tá com gordura, né? Ganhou lá do Red Bull lá, então o 15 tem uma gordura, a rodada também foi satisfatória, e agora vai receber aí no final de semana o Desportivo Brasil, que é aquele que está juntinho com o 15, tá ficando atrás em terceiro, só pelo saldo, pelo critério técnico de desempate. Então vai precisar, esse sim é um jogo que o 15 precisa ganhar e garantir a classificação na vitória contra o Desportivo Brasil, viu? Muito bem, vamos pro grupo 3. Grupo 3 que tivemos o Santos e o Bragantino empatando em 2x2 na terça-feira. Ontem o burro da Central Taubaté foi até o Bruno José Daniel enfrentar a equipe do Santo André e venceu por 2-1 a partida e garante, continua invicto fora de casa e iguala a pontuação do São Caetano, que tropeçou, empatou com o Água Santa em 1-1 dentro de casa com o Lanterna. É o líder ainda, mas vê o Taubaté encostar, professor. São Caetano e Taubaté têm 18 pontos na primeira e segunda posição. Santo André e São Bernardo têm 11 pontos na terceira e na quarta. E a equipe do Santos, o Bragantino e o Água Santa ficam fora da zona de classificação. Professor Mauro. É, realmente, você vê como esse grupo tá... Ele tá com os dois, lá, o São Caetano e o Taubaté praticamente classificado com 18. Depois, 7 pontos abaixo, vem os outros dois que estão na zona de classificação, que é o Santo André e o São Bernardo. Então, e o Santos lá embaixo, portanto, eu acredito que ainda o Santos pode brigar com o Santo André e o São Caetano. O Bragantino e o Água Santa são meramente participantes, viu, Lão? E para finalizar, temos o nosso grupo D da competição. A gente teve a Portuguesa que ganhou do Taboão. O jogo foi na quarta-feira, no dia 29/8. Foi um jogo adiantado aí, como a gente já disse na programação de ontem. O Ituano venceu o Nacional por 2-1. O Ituano bateu o Nacional dentro do Novelli Júnior. Boa vitória da equipe de Itu. E o Atibaia bateu o Audax por 2-1 fora de casa. E ajudou a Lusa, professor. Porque assim, o Audax não conseguiu se distanciar. E na próxima rodada temos Portuguesa e Audax. A Portuguesa, o seu presidente disse que não vai brigar, que não sei o quê, que não é isso, mas está brigando, hein, professor? É, não, realmente, tem que brigar sim, tem que correr atrás. É, bom resultado, não tenha dúvida nenhuma, que a Portuguesa venceu também nessa rodada. E o Ituano tem 13 pontos, mas tem um jogo a menos, portanto ele pode chegar junto com o Audax lá com 16, né? É, e o Atibaia entrou na zona de classificação e tirou o Nacional fora, não é isso? E os dois já têm 8 pontos. Então a briga aí é muito grande para saber entre Juventus, Nacional, Atibaia e Ituano quem são os outros dois que vai ficar com as duas vagas. Muito bem, então vamos falar agora aqui para você do nosso novo apoiador, da RLX Confecções. Está precisando de uniforme para sua equipe, para sua empresa? Entre em contato com a RLX Confecções, camisetas para empresas, uniformes esportivos, também bandeirões e camisetas de torcida personalizada. Encaminhe seu projeto através do 99127-3370, 99127-3370, ou da página do Facebook da RLX Confecções. Muitas equipes da nossa cidade já vestem a RLX, inclusive a Associação Olímpica Rio Pedrense. Sua solução para uniformes profissional esportivo é com a RLX Confecções, parceiros do Rio Fox Esporte Clube. Joga bola, jogador, joga bola, corocundo, joga bola, jogador, joga bola, corocundo, rere, jogador, rere, corocundo, rere, jogador, rere, corocundo, rere, vamos falar da Liga das Nações da UEFA. É o novo campeonato da Confederação Europeia de Futebol, né? Da União Europeia das Federações, né? A Liga das Nações será um torneio aí que vai substituir boa parte dos amistosos realizados pelas equipes europeias. E já tem clássico hoje. Vamos explicar como que funciona? A Liga das Nações, as 55 seleções europeias associadas à UEFA, professor, serão separadas em 4 divisões, conforme as posições ocupadas no ranking da FIFA. O sistema de distribuição das equipes permitiu que o torneio tivesse grandes clássicos, como, por exemplo, hoje, quando temos Alemanha e França, as duas últimas campeões do mundo. A Liga A vai reunir as grandes potências europeias. Será formada por 4 grupos com 3 seleções que se enfrentarão. Ao final de 6 rodadas, os líderes de cada chave vão avançar e se enfrentar nas semifinais do torneio. Temos também os lanternas de cada chave que serão rebaixados. Então tem rebaixamento e os líderes da Liga B subiriam, então trocariam de posição. Os quatro lanternas de cada grupo caem e os quatro líderes sobem. Então esse sistema de acesso rebaixamento se aplica a todas as divisões do torneio. Ou seja, os últimos colocados dos grupos da Liga B cairão para a Liga C, respectivamente assim para a Liga D. As Ligas A e B ficarão com 12 participantes cada. A Liga C tem 15 seleções e a Liga D 16, todas elas com 4 grupos. A Liga das Nações se estenderá por todas as datas FIFA até novembro desse ano. Depois, as 4 melhores seleções da Liga A disputarão semifinais e finais em junho de 2019. Além de manter a competitividade das seleções da Europa, professor, a Liga das Nações também tem um atrativo a mais. Oferecerá uma vaga na Eurocopa para cada divisão. Ou seja, a gente pode ter um time da divisão D, um time um pouco sem seleção. Tradição, uma seleção sem muita tradição, chegando a uma Eurocopa. Os playoffs que vão decidir essas vagas serão disputados em março de 2020, quando as eliminatórias da UEFA para o Campeonato Europeu já estiverem encerradas, professor. Com isso, vão reunir as 4 melhores seleções de cada liga que ainda não estiverem classificadas para a Eurocopa. Os vencedores dos playoffs das divisões garantirão vaga no torneio de seleções mais importantes da Europa, professor. Interessante esse novo formato, né, professor? Você pode dar uma oportunidade, por exemplo, para seleções como Geórgia, Letônia, Belarus, Moldávia, essas seleções aí sem muita tradição, mas que tem vontade de aparecer e quem sabe pode ser um trampolim para aumentar o interesse pelo esporte e revelar mais jogadores, né, professor? Então pode ser muito interessante e é um formato legal, né, que vai ficar revezando as equipes entre as divisões por causa do rebaixamento, né? Se não bastasse tudo isso que você acabou de elencar aí, que são tudo ganho, que as equipes, que as seleções europeias vão ter, e a visibilidade de poder participar de um torneio a nível mundial, que é a Euro, né? E então, também tem o fato de demonstrar mais uma vez a organização que eles têm na frente de nós aqui da América Central, não é isso? Então, eles saem na frente e vocês não têm ideia o quanto vai prejudicar as equipes, as seleções aqui da América Central. Que não porque vai ter com quem não, jogar, né? Não tem mais data FIFA para amistosos grandes com europeu. Portanto, esquece. O Brasil vai ter que jogar com El Salvador, com Estados Unidos, com CONCACAF, com Sul-Americano e com Ásia. Se é que o Brasil vai querer. Então vamos rever também os nossos sistemas aqui na América do Sul, porque senão a gente vai chegar na Copa do Mundo batendo palma para eles, hein? Olha só, grupos das Ligas das Nações, professor. A Liga A tem 4 grupos com 3 seleções. O grupo A tem França, Alemanha e Holanda. Uma dessas aí vai cair para a segunda divisão, hein? O grupo B tem Bélgica, Suíça e Islândia. O grupo C tem Portugal, Itália e Polônia. E o grupo D tem Espanha, Inglaterra e Croácia. A Liga B tem no grupo A a Eslováquia, a Ucrânia e a República Tcheca. O grupo B tem Rússia, Suécia, Turquia. O grupo C tem Áustria, Bósnia e Irlanda do Norte. E o grupo D tem País de Gales, Irlanda e Dinamarca. A Liga C tem Escócia, Albânia e Israel, o grupo A. O grupo B tem Hungria, Grécia, Finlândia e Estônia. O grupo C tem Eslovênia, Noruega, Bulgária e Chipre. E o grupo D tem Romênia, Sérvia, Montenegro e Lituânia. E a Liga D, que é teoricamente a mais fraca, e é a mais fraca mesmo, tem o grupo A, Geórgia, Letônia, Cazaquistão e Andorra. O grupo B, Belarus, Luxemburgo, que não é o Pofechô, Moldávia e San Marino. O grupo C tem Azerbaijão, Ilhas Faroe, Malta e Kosovo. E o grupo D tem Macedônia, Armênia, Liechtenstein e Gibraltar. Esses são os grupos e hoje temos os seguintes duelos pela Liga das Nações, professor. Como a gente já disse, pela Liga A tem a estreia entre França e Alemanha. Alemanha e França, o jogo é na Allianz Arena em Munique. Os dois últimos campeões do mundo se enfrentando logo na abertura. E que pontapé inicial, hein, professor? Ah, sem dúvida, grandes jogos. E aqueles que são desconhecidos vai ter a oportunidade de se tornar conhecido, justamente fazendo uma boa campanha. E aí vai ter o acesso aí nas 4 divisões aí, não é isso? E vai dar chance para todo mundo. E nós vamos ter jogos interessantes aí de grandes seleções aí durante o longo da competição. Portanto, como eu disse, mais uma vez, em termos de organização, a Europa sai na frente aqui do resto do mundo e prova que realmente, em termos de organização, eles estão um ano de luz na frente. É, olha só, hoje a gente tem Alemanha e França pelo Grupo A, o único jogo do grupo da Liga A hoje, às 15h45. Aí, nesse momento, enquanto estamos fazendo nosso programa aqui, está rolando já Cazaquistão e Geórgia pelo Grupo D, pela Liga D aí da Liga das Nações da Europa. Temos também 13 horas Armênia e Liechtenstein, jogam também pelo grupo, pela Liga D, né? Pela Liga B tem República Tcheca e Ucrânia e País de Gales e Irlanda. Os jogos às 15h45, os dois jogos. Pela Liga C, se eu não me engano, temos Eslovênia e Bulgária, Noruega e Chipre. Pela Liga D a gente tem também Letônia e Andorra, Gibraltar e Macedônia. Além de um amistoso no dia de hoje, professor, tem Portugal e Croácia. Aí a vice-campeã do mundo, a Croácia, não joga nessa rodada, nesse dia, pela Liga das Nações, enfrenta a seleção portuguesa. Ou seja, além de a gente tem uma janela apenas para os times europeus se enfrentar outras seleções aí de outros locais, e eles acabam escolhendo se enfrentar, como aconteceu em Portugal e Croácia, professor. Mas o que a gente pode esperar da abertura da competição? Alemanha e França, França e Alemanha, professor. Nem que a UEFA quisesse, ela conseguia botar os dois campeões do mundo antes da Copa, né? O sorteio foi antes da Copa, então a gente não sabia que teríamos os últimos campeões do mundo se enfrentando, professor. Pois é, é uma abertura que mostra a força do continente, né? O continente é um continente muito forte. Há poucos anos atrás aí só rivalizava Europa e América, né? Isso, e América do Sul. Agora, depois de alguns tempos aí, João Avelange deu uma sacudida na FIFA e conseguiu abrir para os outros continentes também. E hoje temos aí os continentes participando também de Mundial de Seleção e Mundial de Clubes também. Mas não tenha dúvida nenhuma que França e Alemanha, Alemanha e França, é um jogo para abertura de Copa do Mundo, né? Para final de Copa do Mundo, inclusive, também. Muito legal essa nova competição, a Liga das Nações da UEFA, né? E lembrando, a CONCACAF também vai fazer Liga das Nações, professor. Ou seja, eles também vão acabar se enfrentando entre eles. Também vai ter uma competição muito parecida com essa europeia. Então é isso, falamos sobre a Liga das Nações e a gente vai acompanhar tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Antes da gente falar do Campeonato Brasileiro, quero falar com o professor Mauro Fernandes sobre os desafios da Associação Olímpica Rio-Pedrense nesse final de semana. Afinal de contas, a OR vai visitar a cidade de Águas de Lindóia para dois jogos muito importantes, válidos pelas oitavas de final. No Sub-16, a Copa Renato, né? Renato Pemucho, como é conhecido, ex-jogador da seleção brasileira, jogou Copa de 78, se eu não me engano, o Renato, né? E ele dá nome a esse torneio Sub-16, em que a Associação Olímpica Rio-Pedrense vai enfrentar o CEAL, né, professor? A Sociedade Esportiva Águas de Lindóia. E pela Copa Zenon, Copa Sub-20 Zenon, a Associação Olímpica Rio-Pedrense enfrenta o DS Esportes da cidade de Atibaia. Então, são dois duelos válidos pelo mata, né, professor? Porque é só mata, não tem dois jogos, é um jogo só. Quem vencer passa, quem perder fica pelo caminho. O que a gente pode esperar dessas partidas, professor Mauro Fernandes? Ah, sem dúvida, grandes jogos, né? As equipes têm treinado, trabalhado bastante, se preparado para poder enfrentar aí as dificuldades que vamos ter lá no sábado, lá em Águas de Lindóia. O Sub-16 vai enfrentar justamente a equipe da casa, Águas de Lindóia, né? A Sociedade Esportiva Águas de Lindóia. É uma equipe muito bem, trabalha a semana inteira. E lá em Águas de Lindóia tem uma coisa em especial lá. Lá tem torneio todo final de semana e as equipes grandes gostam de ir lá. A equipe de Águas de Lindóia sempre é bem treinada e forte. E com certeza o Sub-16 nosso vai ter dificuldades grandes lá para enfrentar lá o Águas de Lindóia. Mas nós estamos bem preparados, bem treinados. O técnico, o treinador, o Santo, ele realmente tem feito aí alguns trabalhos aí para aprimorar os jogos, o jogo da equipe. E nós vamos confiante para lá, na expectativa de trazer para nós a classificação para as quartas de finais. Já no Sub-20, a equipe fez um jogo treino excepcional aí no sábado passado. Fomos lá até em Limeira e acabamos vencendo lá o Centro de Treinamento Estrela Real da cidade de Limeira, e 5-1, o primeiro tempo com dificuldade, o segundo tempo o time mais ajeitado, deslanchou, fez mais 4 gols e ganhou por 5-1, portanto a equipe vai confiante. Vamos trabalhar hoje, último dia, antes da viagem, vamos fazer um trabalho tático hoje, para os jogadores entender bem o que nós vamos fazer lá, que tipo de jogo e que esquema vamos adotar para jogar lá em Águas de Lindóia, para poder vencer o pessoal de Atibaia lá e poder classificar. Então, a gente tá com os preparativos tudo em ordem. O diretor, o Rinaldo, vem correndo bastante também para aquela parte burocrática do jogo, né? Que é cuidar de condução, cuidar de lanche, cuidar de uniforme, aquela coisa toda. Então, nós do campo estamos trabalhando, o professor Carlos trabalhando goleiro, o Ulisses na assistência trabalhando também a todos os jogadores lá, que trabalhamos lá todo dia lá. Portanto, comissão técnica grande que vem trabalhando e vem dando suporte. O professor Edmilson e Eugênio também está trabalhando lá, todo dia lá com nós e dando total retaguarda para que nós possamos fazer o nosso jogo lá e conseguir trazer a classificação para as quartas de finais. Tivemos uma perca essa semana aqui, não é isso? Um dos nossos centroavantes, né? O Paulo, que fez um dos três gols, que fez 3 gols no último sábado lá em Limeira, acabou de acertar lá no Oeste, foi para o Oeste de Barueri, né? O antigo Oeste de Itápolis, e é um desfalque que a gente vai sentir, mas o objetivo nosso é justamente esse mesmo, colocar os meninos em vitrine melhor, em vitrine boa, para seguir carreira e realizar o sonho de tantos, né? Que nem sempre todos conseguem, mas aqueles que realmente conseguem viver e ganhar o pão de cada dia fazendo aquilo que tem sonho e gosta de fazer, é um privilegiado. Portanto, o Paulo está lá em Barueri e não vai jogar no sábado lá com nós em Água de Lindóia, mas está dando voos maior. Parabéns ao Paulo, muito boa sorte lá em Barueri, no Oeste. O Oeste é uma equipe de Série B, vai ter muita oportunidade de crescer lá dentro, tenha certeza. E a gente vai acompanhar tudo, então, no sabadão, o que tiver rolando lá, a gente vai ter informação. Vamos passar para você, nosso ouvinte, professor Mauro, por favor. Pois é, e amanhã também vamos ter uma festinha amanhã lá, né? A despedida de José Adão Marciano, o homem que deu 2.000 cartão amarelo. 2.000? Tomou cartão dele já, professor? Eu tomei cartão dele e eu já ajudei ele a sair do campo, porque ele expulsou o delegado do jogo, o delegado de Santa Bárbara do Oeste, e ele acabou e eu era o representante dele, e ele expulsou o delegado, porque o delegado estava torcendo para um time dentro do campo. Eu fui falar com o delegado falou para mim assim, falou, não, eu sou o delegado de Santa Bárbara aqui, se eu sair não tem jogo. Aí o Adão Marciano, esse árbitro que nós vamos estar homenageando amanhã, ele falou assim, o senhor é delegado na delegacia do senhor, o delegado aqui no campo se chama José Adão Marciano, o senhor tá fora, ou o senhor tá fora ou o jogo não prossegue. E o delegado teve que sair. Quem conhece o campo do União Barbarense lá sabe que tem um portão grande que dá acesso à arquibancada, e quando ele atravessou a arquibancada, a torcida inteira falou, ei doutor, achou um peitudo para tirar o senhor hoje de dentro do campo, hein? E o time do delegado perdeu, resultado, o jogo terminou 6 horas, nós só conseguimos sair com reforço policial às 10 da noite do vestiário lá de Santa Bárbara. A polícia fazendo reforço para protegendo o delegado? Pois é, o José Adão Marciano vai encerrar a carreira dele como árbitro lá e nós vamos fazer uma festa lá pra ele, né? E nós estamos montando aí os amigos do Adão, que vai jogar contra o veterano do 15, que tem tantos e tantos jogadores que passaram por Nhoquim. E amanhã às 9 horas lá no CECAP nós vamos estar lá com essa festa aí pra, com todos nós que trabalhamos no futebol e que vivemos e conhecemos o José Adão Marciano. Ele vai apitar ou vai jogar, professor? Ele vai apitar. Vai ter que fazer, vai, será que vai dar um jeitinho de ter um pedro pra fazer um golzinho? Tem que ter. É, então, amanhã vai ter uma festa lá e eu gostaria que aqueles que conhecem José Adão Marciano e que lembra dele, né? Inclusive ele apitou muitos jogos aqui, viu? Aqueles que tomaram um monte de cartão dele. O Vitorinho cansou de pedir pra mim várias vezes, Mauro, eu quero o Adão pra apitar o jogo lá de Fundolina e Leão da Prudente. Aquele tempo lá, o auge tempo aqui do futebol amador de Rio das Pedras aqui, e nós viemos várias vezes aí de lá de Piracicaba para fazer os jogos, que tinha dificuldade muito grande, porque eram as duas grandes forças aqui do futebol rio-pedrense, era o Fundolina e o Leão da Prudente. Esse eram as duas melhores equipes da época aqui na cidade de Rio das Pedras. E o que, quem tinha coragem e peito para fazer esses grandes jogos aí, porque não tinha medo de ninguém mesmo, era o senhor José Adão Marciano. Muito bem, então amanhã tem a despedida do árbitro José Adão Marciano, que deu cartão para todo mundo. Amanhã vai distribuir cartão à vontade também, eu tenho certeza disso. E é isso aí, grande festa. A partir de que hora, professor? A partir das 9 horas da manhã, lá no CECAP. Muito bem, e no sábado tem a Associação Olímpica Rio Pedrense em campo também lá em Águas de Lindóia. A gente torce muito e na segunda traz todos os resultados aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos de Campeonato Brasileiro a partir de agora. Vamos com o campeonato que tem novo líder. O líder é vermelho, professor. É, vamos começar falando por Bahia e Sport, o clássico nordestino, que tivemos um primeiro tempo muito ruim, viu, professor? Mas muito ruim. Mas o segundo tempo, dá água pro vinho, melhorou muito. E a equipe do Bahia bateu o Sport, se afasta da zona da degola. Gols do Gilberto, do artilheiro, e do Thiago, professor. E o Sport, pra variar a situação, tá azeda o lado do Sport lá, viu, professor? E o Bahia respira. É, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, né? E daqueles que não viram ainda os gols que o Bahia fez. Eu convido vocês para ver os gols. Porque vocês vão ver como é que pode um time de Série A do Campeonato Brasileiro tomar os dois gols que o Bahia tomou. Portanto, o Bahia, o Sport parece que está em queda livre. Nenhum paraquedas consegue segurar o Sport e o Sport perde pro pessoal do Centro-Oeste, perde pro pessoal do Sudeste, perde pro pessoal do Sul e agora perde também pros seus coterrâneos do Nordeste. Portanto, o Sport de Eduardo Batista parece que está irremediavelmente batido. Até o próprio Ceará e o Paraná não está em queda livre como está o Sport. É, tá difícil a situação lá na Ilha do Retiro. Tivemos também o Botafogo recebendo o Cruzeiro. O Botafogo pressionou até abrir o placar com o Luiz Fernando. Bonito gol do Luiz Fernando, atacante que veio do Atlético de Goiás, mas esbarrou muito nas defesas do Fábio. O Fábio tá pegando tudo e mais um pouco, viu, professor? E o Edilson fez um golaço de falta, uma pancada que deu a igualdade, um para cada lado lá no Nilton Santos, professor. E o Botafogo continua muito próximo da zona do rebaixamento. É, o Botafogo, ele realmente tá com um problema sério, né? Mas pelo menos tomou só um gol, é motivo para comemorar. E eu dizia até que o Botafogo não conseguia nem empatar, eu dizia que o Botafogo perdia, vinha de 4 do Grêmio lá, e conseguiu até empatar com o Cruzeiro. Eu acho que o Botafogo ganhou um ponto ontem pelo time que ele tem, mesmo jogando no Nilton Santos, né? Mas o Cruzeiro parece que tirou o pé agora do Campeonato Brasileiro, definitivamente mesmo, só vai dar atenção pros mata-mata, pras Copas. Muito bem, vamos falar também no próximo jogo. Eita, que esse jogo, esse aqui, tem gente que tá com a cabeça inchada aqui, viu, professor? O Ceará bateu o Corinthians por 2-1 lá no Castelão, com gol do Everson, primeiro gol de falta da carreira do goleiro do Ceará, que já admitiu que ele é fã do Rogério Ceni, que é rival deles lá no estado, né, professor? O Everson é revelado no tricolor paulista. Então, o Everson fez o primeiro de pênalti, o segundo gol do Ceará foi marcado contra pelo Danilo Avelar, que está testando os nervos da torcida lá do Corinthians, professor. E o Roger diminuiu para o timão. Osmar Loss não é mais técnico do Corinthians, professor Mauro Fernandes. É, o Corinthians é outro também que tomou lá os gols ontem também. Inclusive tomou gol do goleiro, né? Gol de falta do goleiro, aliás, muito bem batida, né? Então realmente o goleiro do já tinha jogado aqui contra o São Paulo, já pôs uma bola na trave. Contra o Corinthians, a fase é tão boa que a bola do goleiro no jogo do Corinthians ontem, a bola do goleiro acabou entrando e fazendo gol, e o Corinthians perdeu. E como o Léo já anunciou, o Osmar Loss perdeu o comando no profissional e aceitou ficar dentro da equipe da comissão técnica, portanto vai trabalhar, mas não mais como treinador da equipe principal. Infelizmente foi dada a oportunidade para ele, o presidente insistiu, teimou, mas ainda não está preparado para dirigir um clube da grandeza do Corinthians e com os problemas todos que o Corinthians tem. Portanto, agora vamos ver quem é o treinador que o Corinthians já contratou, né? Porque não é possível uma equipe chegar e falar que o treinador vai estrear contra o Palmeiras no dia que anuncia que o treinador outro tá saindo, né? Então já tinha conversa, já está engatilhado, só falta divulgar e apresentar ele, né? Tem que ligar o microfone primeiro. Tem algumas informações sobre isso, professor. A primeira, o nome preferido pelo técnico do Corinthians, pelo presidente do Corinthians nesse momento, é Levir Culpe. O Andrés tem a preferência por Levir Culpe no comando do timão. Uma outra ala dentro da diretoria do Corinthians, que ela é comandada pelo Luiz Paulo Rosenberg, né, o diretor de marketing, pede por Vanderlei Luxemburgo, e uma outra parte pede por Jair Ventura. Então, nesse momento, dois nomes negociam o Jair Ventura e o Levir Culpe. Um terceiro nome é Roger Machado, professor. Roger Machado interessa, mas o Roger não costuma pegar trabalho no meio do ano, professor. Eu não sei o que poderia acontecer. Outro nome também poderia ser Dorival Júnior. A gente vai esperar aí para ver qual será a definição. Eu acho que vai acabar ficando no colo do Jair Ventura, viu, professor? Pois é, mas se for Jair Ventura é um tiro no pé, né? Porque Jair Ventura tem mais ou menos a mesma filosofia do, apesar de ter um pouco mais de experiência, mas é mais ou menos a mesma filosofia do Osmar Loss. Então, não sei, vamos ver. Mas o Corinthians está precisando de um treinador. Eu digo para você que desses nomes todos que está falando, eu não acredito em nenhum. Porque o Corinthians precisa de um treinador estrategista. Porque o time do Corinthians não é nem sombra daquele time que ficou campeão brasileiro. Portanto, precisa de um treinador para chegar ali e arrumar o time. Eu não vejo o Levir Culpe com essa estratégia. Eu não vejo o Dorival Júnior com essa estratégia. Quem é um pouco mais estrategista e arruma bem um time no contra-ataque é o Jair Ventura. Portanto, vamos esperar para ver quem o Corinthians traz, e quem trouxer tem que vir rápido, porque a única coisa que o Corinthians ainda pode brigar pelo título é na Copa do Brasil, né? Muito bem, vamos passar aí de jogo, vamos trocar de jogo, vamos falar de Paraná e Chapecoense, que empataram e morreram abraçados, viu, professor? 1-1, gol do Rafael Grampola para o Paraná e o gol do Diego Torres pela Chapecoense. Tá difícil para os dois, viu, professor? Eu arrisco dizer que o Paraná já foi. Pois é, o Paraná, ele vem teimando, ele vem insistindo aí, vendendo caro, mas ele ganha, ele perde 3 e depois empata 1, quer dizer, de 12 pontos disputados, ele ganha 1, quer dizer que está em queda livre também e vai justamente voltar para a segunda divisão. E aqui eu gosto muito do pessoal lá do Paraná, né? Eu já tinha uma admiração muito grande pelo Colorado e pelo Pinheiro antes da fusão. E depois da fusão fiquei ainda muito mais com um carinho muito grande pelo Paraná. Mas do jeito que eles começaram o campeonato brasileiro, a gente já sabia que aquele time, com esse tipo de investimento, não tem como se manter no futebol brasileiro. E o tempo está provando isso, e infelizmente o Paraná vai para a segunda divisão, e me parece que a Chapecoense vai fazer companhia para ele, viu? Tudo indica que sim, que vai ser difícil o Guto tirar aí a Chape desse meio aí também. Vamos falar agora de Palmeiras e Atlético do Paraná. Um primeiro tempo com o Atlético dominando a partida, jogando melhor, tendo mais posse de bola. E um segundo tempo que o Verdão, do meio pro final do jogo, conseguiu deslanchar e fazer 2-0 aí. Mais uma vitória do Palmeiras. O primeiro gol foi um passe magistral do Deyverson, professor. Um passe de camisa 10, realmente, para o William Bigode, que não estava bem na partida e acabou fazendo o primeiro gol do Verdão. O segundo gol foi de pênalti, saiu a zica porque o Moisés fez o segundo do Palmeiras, professor. O resultado freou a reação do Clube Atlético Paranaense, professor, e colocou o Palmeiras de vez na briga pelo campeonato, professor, porque agora são só 3 pontos de vantagem para o líder da competição. O Verdão entrou na briga realmente, professor? Ou o fato do Felipão escalar um time, digamos que até alternativo no Campeonato Brasileiro, pode prejudicar o Palmeiras na busca pelo caneco, professor? É, mas é o que o Palmeiras vem fazendo, justamente isso. Ele está colocando um alternativo e está aí reagindo, subindo, e para mim não é novidade nenhuma. Quem ouviu o programa de ontem viu que eu disse que o Palmeiras era e ganhava o jogo. O Palmeiras ganhava o jogo do Atlético, e olha que o Atlético vem vindo muito bem. O Atlético Paranaense aí, nesses últimos 5 jogos aí, vem ventando. Mas é muito difícil jogar com a equipe do Palmeiras da maneira que está, com o treinador motivado, está parecendo uma criança o Filipão, né? Motivado, e os jogadores demonstrando isso dentro do campo. Como o elenco do Palmeiras, todo mundo sabe e é sabido desde quando começou a competição, é um elenco muito recheado de bons jogadores, é claro que isso, transcorrendo tudo normalmente tranquilo e bem, como está correndo na mão do Filipão e de todos da sua comissão técnica, é claro que o resultado chega. E os resultados estão chegando aí, cada um atrás do outro aí, e colocando aí o Palmeiras. Hoje ele já é o terceiro na classificação geral e está aí entrando e entrando forte. Portanto, quando começar as competições de mata, não vai ser diferente não, porque os times alternativos estão indo muito bem, tanto do Palmeiras quanto do Grêmio. Então, o Palmeiras chegou e chegou forte. E acompanhando o jogo de ontem, eu vou cravar uma situação que não envolve o Palmeiras, envolve o Atlético do Paraná. O Atlético vai abocanhar uma vaguinha na Libertadores, professor, porque o campeonato, eu tava assistindo ontem o Mais 90 lá no Space, e o Zupac, ele falou um negócio muito interessante. O Campeonato Brasileiro, ele é ótimo do primeiro ao sexto colocado. Daí pra baixo tá uma draga do caramba. E o Atlético ali vem inventando, professor. Então o Atlético vai acabar abocanhando uma vaguinha ali em Libertadores da América. É, o Atlético com certeza é um time bem arrumado, um time que tem a cara do treinador, né? Treinador que já ficou campeão sub-23 paranaense, dirigindo a equipe. Portanto, quando o Fernando Diniz estava treinando a equipe, fazendo a pré-temporada da equipe, ele já estava com o sub-23 no Campeonato Paranaense e acabou ficando campeão lá. Então, não é um treinador bobo, conhece muito bem o Atlético, conhece os jogadores e está demonstrando muito bem que os jogadores abraçou a ideia dele e, além de ganhar os jogos, ainda vem jogando e muito bem. E vale lembrar que tem o principal jogador dele que está doente, está se recuperando da sua lesão, que é o Cirilo, que quando voltar também, com certeza, ele parece que nasceu para jogar no Atlético, não é isso? E tem o Pablo, que está em estado de graça, né? O Pablo é jogador do Real Madrid, está emprestado para o Atlético, não é isso? E o Atlético está valorizando e muito esse jogador que já está lá no Real Madrid, e com certeza vai valorizar ainda mais com esse bom campeonato que está fazendo. E agora a gente fala do antigo líder, professor, porque o São Paulo foi até o Horto enfrentar o Atlético de Minas e com gol no início numa falha do Sidão e do Regis, professor. Eu não sei quem que falhou mais ali. A bola jogada na área. O Ricardo Oliveira cabeceou, bateu no Regis, bateu no Sidão, entrou por dentro do gol do São Paulo. O Atlético conseguiu segurar a pressão tricolor e abre vantagem no G6, professor. O time paulista perdeu a ponta da tabela para o Internacional depois de 5 rodadas. Acabou a história do cego líder, viu, professor? Que coisa, não? São Paulo caiu muito de produção nas últimas rodadas. Eu acho que pode ter influência com a saída do Everton, com a lesão do Everton, né, professor? Porque São Paulo Futebol Clube com ele é outra equipe. E a gente sente também, eu pelo menos senti, professor, que o São Paulo sente falta de um elenco um pouco mais robusto. Porque perdeu o Arboleda para a seleção, perdeu o Everton machucado e acaba numa situação em que as reposições não estão à altura que é para ser, né, professor? E aí acontece um resultado desse, né? O Atlético vence a partida, mas o São Paulo está na briga ainda, né, professor? É, eu sei que o São Paulino deve estar tudo aborrecido, né, pelo gol que tomou, por ter perdido a liderança, aquela coisa toda, mas não tem motivo para isso, não. O São Paulo fez um excelente segundo tempo, massacrou o Atlético mesmo jogando no Independência. Tudo isso corre a favor do São Paulo. O São Paulo estava desfalcado, todos esses desfalques que o Léo falou são jogadores que não têm substituto à altura. O Everton é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e desde quando saiu está difícil encontrar esse jogador. Mas com tudo isso que eu estou dizendo, e com o Sidão, com o Arbolê, com o Anderson, com o Bruno, zagueiro, tudo isso aí, o São Paulo ainda dominou o segundo tempo, encurralou o adversário e criou várias situações de gol. E vamos lembrar, né? O São Paulo perdeu 2 pontos em casa para o Fluminense e perdeu 3 ontem pro Atlético. Então ele perdeu 5 pontos e vale lembrar, nesses dois jogos o São Paulo tomou apenas um gol. E os dois gols foi feito pelo São Paulo. Foi contra, certo? Portanto, se o São Paulo tivesse ganhado esses 5 pontos, como é que, ou se eu invertesse, ganhasse os 3 do Morumbi e um ontem, seria justamente 4 pontos que o São Paulo estaria na frente do Inter. Então não tem motivo para o São Paulo, para o São Paulino, ficar preocupado, não. O São Paulo jogou bem e se jogar o que jogou ontem lá na Independência, ele vence o Bahia no final de semana. E vamos lembrar, o Inter vai pegar nada mais, nada menos do que o Grêmio no Grenal. Então, a possibilidade do São Paulo voltar à liderança é enorme. É, exatamente. Vamos falar agora do novo líder, o Internacional, que bateu o Flamengo por 2-1 e volta à liderança do Campeonato Brasileiro, professor. Depois de 810 dias, o Inter abriu o placar com o William Potker, o Flamengo empatou com o Vitinho, professor. Mas não deu nem tempo de comemorar, porque o Rodrigo Dourado, logo depois, já fez o segundo gol do Colorado, que colocou o time de Odair Hellmann na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Que trabalho vem fazendo o Odair no Internacional, né, professor? Deram calma para o Odair trabalhar. E vem dando a resposta agora. Fechou o grupo, o Inter vem jogando bem. É, agora tem o Grenal. Tem o Grenal e pode valer muito, professor. Porque o Grêmio joga hoje, daqui a pouco a gente vai falar. Se o Grêmio ganhar, ele pode assumir a liderança no Grenal na próxima rodada. Então, mas agora o assunto é Internacional, que bateu o Flamengo, e o Flamengo também é queda livre, viu, professor? Tá difícil, viu? É, mas tem que tirar o chapéu pro Inter. O Internacional vinha há muito tempo sem tomar gol, tomou ontem, mas não abateu. Foi lá, fez os gols, empatou, o Flamengo empatou, o Rodrigo Dourado foi lá, fez o segundo gol. Então o Inter é um time muito forte, o Inter está voltando a ser aquele time gaúcho que era difícil de ser batido, um time duro de jogar, um time onde não tem assim um ou outro craque, mas é um time difícil de jogar e um time difícil de ser batido. Mérito pro Dair, que vem fazendo um grande trabalho, desconhecido ali para o povo do Brasil, mas tem trabalhado, um trabalho muito bem na na base do Inter, na base do futebol brasileiro, e agora teve a sua grande chance e está demonstrando aí que os jogadores compraram a sua ideia e a equipe está forte, assumiu a liderança aí ontem, e por seus méritos, e não venceu nenhum Paraná da vida, né? Ele venceu o todo poderoso Flamengo, badalado Flamengo, que está também em queda livre, portanto, tem aí gente que vai fazer companhia pros Marlos, hein? Com certeza. Eita, com certeza, o Barbieri tá difícil a situação, viu, professor? Tá muito difícil a situação do Barbieri, que ele se quebra nas entrevistas. As entrevistas dele vão acabar dando fim ao trabalho dele no Flamengo. Hoje temos Fluminense e Vitória no Maracanã, às 19 horas. Temos também América de Minas e Vasco da Gama no Independência. E o jogo que eu quero falar aqui é sobre Santos e Grêmio, Santos e Grêmio, jogo hoje lá na Arena Grêmio a partida, na Vila Belmiro, no Pacaembu a partida, chutei três estádios, fui interessado no terceiro, Pacaembu, às 19 horas, Santos Futebol Clube e Grêmio, professor, o que a gente pode esperar desse jogo? Lembrando, o Grêmio vencendo vai a 40 pontos, iguala a pontuação do Palmeiras e fica apenas a 3 pontos, vai a 43, aliás, iguala a pontuação do Palmeiras e fica a 3 pontos de Internacional e São Paulo. Antes de fazer o comentário a respeito desse grande jogo aí, Léo, eu gostaria de saber qual é os dois artilheiros da primeira e o artilheiro da segunda, quantos gols tem? Os artilheiros da primeira divisão é o Gabriel, com 10 gols, e o Pedro, também no Fluminense, com 10 gols. O artilheiro da segunda divisão, se eu não me engano, é o Lucão, do Goiás, se eu não me engano, acho que ele tem 12 gols. Deixa eu só checar a informação. O Lucão tem 11 gols, é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois a gente tem Dagoberto e Gustavo Henrique com 10, professor. Eu chamei essa atenção aí justamente para ver, né? A mesma quantidade, acho que a segunda deve ter uma ou duas rodadas a mais do que a primeira divisão, né? E os artilheiros estão juntos. Quer dizer, divisões diferentes, outro mundo, outro campeonato, mas parece que a dificuldade dos artilheiros é muito grande, certo? Nas mesmas quantidades de jogos, eles estão fazendo os mesmos gols. O artilheiro da segunda e o artilheiro da primeira divisão. Isso é para provar como é que as equipes do Brasil estão com essas defesas bem arrumadas. Eu lembro de ver Campeonato Brasileiro 2004 com o Washington fazendo 34 gols no campeonato, o Dimba fazendo pelo Goiás 30 gols no campeonato, então caiu muito a média de gols aí. Vamos falar do Santos e do Grêmio. Santos e Grêmio vem ao jogo da seguinte maneira. O Santos Futebol Clube vem embalado, viu, professor? Vem muito embalado com uma boa campanha com o Cuca, uma campanha de G6 com o Cuca na competição por pontos corridos. O Peixe contabiliza 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota no comando aí do Cuca, né? Então, o Peixe vem com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique, Dodô, Derlis Gonçalves, Alisson Pituque, Rodrigo e na frente Eduardo Sacha e Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio tem, não deve ter 6 titulares, viu, professor? O Everton e o Kahneman com as seleções, o Cortez tem suspensão a cumprir, Maicon, Léo Moura e Jael permaneceram em Porto Alegre por questões físicas. Então o Grêmio vem a campo com Marcelo Groi no gol, Leonardo, Predo, Jeromel, Bressan e Marcelo Oliveira, Tassiano e Cícero com o Douglas, olha o Douglas voltando a ser titular do Grêmio, com Alisson e Ramiro fechando aí os meio-campistas, e o André é o atacante de ofício, é o atacante, é o camisa 9 da equipe do Grêmio. O que a gente pode esperar desse jogo de hoje, professor? É um bom jogo, grande jogo, né? Mas o Grêmio vai ter dificuldade séria para jogar hoje com o Santos. O Santos vem muito bem e tá recuperando um jogador que é muito importante pro Santos, que é o Gabriel, né? Depois de fazer 3 gols, vai jogar hoje contra o Grêmio e com certeza vai fazer um bom jogo. Então hoje eu acho que o Santos vence o jogo contra o Grêmio hoje e o Renato também já está poupando alguns jogadores justamente para o Grenal. Muito bem, vamos chegando ao fim da nossa programação. Quero agradecer mais uma vez a companhia do professor Mauro Fernandes aqui conosco. Muito boa tarde para você, professor. E até segunda-feira, se Deus quiser, né? Amanhã não tem programação. No sábado, o professor estará lá em Águas de Lindóia. E na segunda, o professor está de volta aqui para falar muito de esportes. Muito boa tarde, professor. Boa sorte amanhã. Ah, muito obrigado, Léo, por ajudar nós a fazer esse programa, dividir a bancada com a gente. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui. Eu desejo que vocês tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei na segunda-feira aqui, firme e forte, às 11 horas, para falar de esportes. Eu também agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho durante toda a nossa programação. Fique com Deus. Amanhã a gente folga, amanhã tem feriado, amanhã dia 7 de setembro. E no sábado estarei de volta aqui. Titi já está convocado para vir aqui para nos ajudar no sábado, hein, Titi? Um abraço para você que está nos ouvindo, se Deus quiser. Ah, no sábado estaremos de volta com o Rio Vox Esporte Clube. Fique agora com o horário eleitoral gratuito. E a gente volta amanhã, se sábado, se Deus quiser. Tchau! Tipo MC Lon, eu vim pelas taças, foi, raça foi, paz em dor e falido, onde foi choro, onde foi choro. Frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.